muito abençoado com as palavras que foram ministradas aqui e com a comunhão dos santos de Deus aqui. Devido à mudança de clima, meus ouvidos fecharam. Estou falando como se estivesse dentro de uma cabaça. Está ruim? Então, eu queria pedir ajuda do som para me dar bastante retorno aqui, porque eu estou perdido aqui com a minha própria voz. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo 23. O Salmo do Pastor. Aquele pastor que Jesus disse: eu sou ele. Eu sou ele. Eu sou aquele que vocês esperavam. Eu sou o bom pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Enches o meu cálice até transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, uma grande riqueza que eu ganhei na minha vida foi ter encontrado o pastor Jorge Linhares um dia. Porque com tantos pastores de obras florescentes e grandes, você chega e parece que há uma armadura em volta, você vai abraçar, você pode até ouvir o barulho da armadura, clac, clac. E com ele nós encontramos um abraço amigo, a gente consegue abraçar realmente o coração dele. Eu fui muito abençoado muitas vezes pela sua ministração. E um dia, quando eu estava numa depressão terrível, num sofrimento horroroso, sofrimento de morte, o meu celular me tocou e ele me chamando. E nós não tínhamos esse costume, não tínhamos essa intimidade. Eu via as Linhares em algum evento e ia ouvi-lo, e só nos contentávamos. E naquele momento terrível, o telefone toca e ele diz: vem pregar na minha igreja. Foi o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, que me inspirou, porque naquele momento, para mim, naquele dia, era como se fosse a tábua da salvação. Estou vivo, alguém está se lembrando de mim. E me foi realmente um marco decisivo aquele dia que eu vim pregar aqui na igreja em Getsêmani, porque o momento para mim era um momento de morte. O Salmo 23 fala a nossa declaração de fé, a nossa declaração do que Deus faz e do que Deus pode fazer em nossa vida. O Salmo 23 nos mostra o caminho pelo qual Deus nos leva nesta terra, como o Senhor nos pastoreia, de onde Ele nos tira e para onde Ele nos leva. As pessoas não compreendem o Salmo 23. O Salmo 23 é uma bandeira, o Salmo 23 é uma declaração de vida. Eu sou assim, o Senhor é meu pastor, eu tenho um pastor, eu não sou um qualquer. Eu não sou um jogado, Eu não vivo atrás de ídolos, de imagens, de santos ou de filosofias. Eu tenho um pastor. E nada vai me faltar, ele me basta. É uma declaração de fé. O Senhor é meu pastor, o Senhor Jesus. Não é a senhora, não são os senhores, é o Senhor Jesus. E com ele nada me faltará. Aos 16 anos de idade eu me converti em uma conferência que houve aqui em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha. Eu vim de Anápolis, eu era presbiteriano, e era a primeira vez que eu entrava numa igreja batista, e para mim, presbiteriano, formado dentro da igreja presbiteriana, sem nunca ter assistido um culto numa igreja estranha, eu estava pisando em terreno perigoso, porque eu tinha sido ensinado que só ali estava a verdade. Meus pastores ensinavam assim: não vai em outro lugar, não, não vai. Mas eu ouvi um pregador, ele convidou, e eu vim. Chegando ali com 16 anos de idade, quando ele fez o apelo, eu vim à frente, entreguei minha vida para o ministério. E já voltei pregando. Comecei a pregar aos 16 anos de idade. Aos 17 anos, eu já estava fazendo campanhas ao ar livre, em cima de caminhões, no interior de Goiás. A primeira campanha que eu fiz foi na cidade de Goianésia, onde, em cima de um caminhão Chevrolet, um irmão tocando violão para mim, eu preguei, depois de fazer propaganda na rua, naquela primeira cruzada valida, eu preguei para uma multidão de 5 pessoas. E ao terminar, uma mulher me chamou: vem cá orar na minha loja, era uma sapataria, e ela me deu um sapato novinho, eu falei, é profético, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é sinal de Deus. Um outro irmão me chamou, veio na minha casa tomar um café. Eu fui, cheguei lá, ele me deu um coelho de presente, um coelho de oferta. Falei, é profética, é dom da multiplicação. Coelho multiplica a cada 30 dias. O crescimento dele é impressionante. Em poucos dias, minha casa estava lotada de coelhos. Todo mundo chegava na casa de minha mãe, almoçava coelho. Falei, é profético. E eu comecei a pregar. Fui para o seminário em Goiânia e no primeiro ano de seminário, aos 19 anos de idade, casado apenas 3 meses, no primeiro ano de seminário, me convidaram para pastorear numa igrejinha na favela e eu aceitei aquele desafio, fui pastorear na favela. Nessa época, nós tínhamos uma empresa, meu pai tinha uma empresa e eu tomava conta da filial em Goiânia. E depois de um ano, mais ou menos, tomando conta da igreja, lá na favela, eu falei com minha esposa, olha, nós temos um bom padrão de vida, nós temos um futuro, mas a igreja não está crescendo. Nós chegamos lá bem vestidos, nós somos os bacanas, pregamos lá e voltamos, isso não dá certo. Deus me mandou ir lá morar na favela com o povo. E a minha esposa chorou 3 dias sem parar. Eu fechei a empresa, paguei minhas contas, botei um dinheiro no bolso e fomos morar lá na favela, naquele barraquinho de teleterite, de tábua, no fundo da igreja, no meio das prostitutas drogadas, não tinha água, o esgoto era ao céu aberto, e ali nós fizemos um ministério. E ali eu me tornei conhecido entre os pastores em Goiânia, porque foi impacto, foi uma coisa inédita, e eu comecei a ser convidado a pregar, e finalmente, um dia eu falei com Deus, depois de ganhar algumas almas, eu falei com Deus, Senhor, não está certo, eu ganho uma alma aqui, ela larga das drogas, larga do álcool, e aí se muda para um bairro bom, e eu perco meu membro, eu ganho aqui uma jovem prostituta, garota de programa, batizo ela, liberto ela sai os demônios, aí ela arruma um emprego numa loja e muda-se para um bairro bom. E a minha igreja não cresce. Estou ganhando almas, mas a igreja não cresce. O Senhor me leva para o interior. Eu quero ir para o interior onde o povo fica quieto, porque eu quero formar discípulos, eu quero treinar discípulos, eu quero enviar. Eu não quero que os jovens saiam para pregar como eu saí. Eu saí na unção, na esperança e na fé, mas sem nenhuma orientação. Não me orientaram como casar, não me orientaram como vestir, não me orientaram como se comportar no meio do povo, não me orientaram como pegar num prato, nada, nada, nada. A educação que eu tive foi da minha família, mas treinamento eclesiástico, seminário, só dava teologia, teologia, teologia, teologia, coisas etéreas, coisas supernaturais, coisas espirituais, mas coisas práticas, nada. E eu falei, eu não quero que os jovens saiam para o ministério assim, eu quero ganhar, treinar e enviar. Então eu recebi um convite para uma pequenina cidade do interior de Goiás, chamada Pires do Rio, a 150 quilômetros de Goiânia, e lá, para lá eu me mudei, assumindo uma igreja de 80 membros. E comecei a fazer aquilo que eu sabia, fazer cruzadas e campanhas, e o povo começou a converter. A igreja tinha 80 membros, no primeiro ano batizamos 53, no segundo ano batizamos 150, no terceiro ano batizamos 260, ou 250, alguma coisa assim, e a igreja começou a crescer. E com os jovens eu comecei a visitar as cidades em volta e fazer campanhas dentro de uma Kombi, expulsar demônios, fazendo cruzadas, os jovens cantando. A minha equipe eram jovens de 13, 14 anos. Peguei meninos de 13, 14 anos, orei com eles, levei-os no monte, ensinei eles a cantar, ensinei eles a tocar, e botei eles dentro de uma Kombi e saímos fazendo cruzadas. Essa equipe tocou comigo 6 anos seguidos. Foi a minha primeira geração de pastores. Hoje estão no campo e nasceram naquela equipe ali. O bispo Milton de Paula, de Goiânia, pastor de uma grande igreja. A cantora Alda Célia, que é conhecida no Brasil inteiro, eu batizei, tinha 13 anos. As 4 irmãs da Alda Célia, que estão nos Estados Unidos, são cantoras. Pastor Carlos Lima, de Inhumas. E vários pastores e pastoras daquele grupo de adolescentes trabalharam comigo por 6 anos. Então minha visão começou a se cumprir, ganhar, treinar e enviar. E finalizando, encurtando a história, dentro de alguns anos, eu já tinha sido usado por Deus para ter um lindo ministério. Aquela igrejinha pequena se tornou-se uma igreja de cerca de 2.000 membros e nós já tínhamos enviado cerca de 180 pastores daquela igreja do interior, convertidos ali, treinados ali e enviados, 180 pastores. Há pastores em Camboriú, há pastores em Palmas, Tocantins, há pastores no Maranhão, há pastores em Goiás, no Pará, há pastores em São Paulo, Ribeirão Preto, que eu batizei, que eu treinei, que eu enviei. Esse foi o ministério ao qual eu me dediquei, formar pastores. Montamos uma escola para cuidar dos filhos da igreja. Construímos um prédio lindo. A cidade não tinha estação de rádio. Em 1978, havia pouquíssimas emissoras evangélicas no Brasil. Era governo militar, as barreiras eram muito grandes. E eu orando, Senhor, me dá uma estratégia para alcançar esta cidade, esta região. Então, dentro do trem, entrando, eu vinha pelo trem noturno, chegando de uma campanha, para uma campanha, e orando pela cidade, estendendo a mão para fora da janela do trem, eu tive uma visão. Raras vezes na vida eu tive visões claras, nesse dia eu tive uma visão. E eu vi uma torre de aço, esse material assim, de ferro prensado, assim. Eu vi uma torre de aço, e eu em cima daquela torre de aço, com um cinto de segurança, aqueles que o pessoal da companhia de luz usa, para subir nos postes, eu lá em cima, parafusando alto-falantes, aquelas bocas de alto-falantes que usavam antigamente. E eu falei, então, Senhor, já tenho então a visão, é comunicação, eu tenho que entrar aqui com comunicação. Eu fui atrás do governo e corri atrás do governador e mexi 2 anos sem parar e consegui montar a única rádio da cidade, uma rádio Ondas Médias, rádio cristã educativa. Está lá até hoje. As coisas que eu estou falando para vocês é para basear a mensagem que eu vou dar daqui a alguns minutos. Muitas pessoas chegam e contam testemunhos fantásticos, grandes e maravilhosos, e você vai ver, não tem nada daquilo. Ou é tudo aumentado. As pessoas não creem que Deus é poderoso para fazer milagres. Então pega uma nota de R$1 e estica ela para virar $1 para poder aumentar o testemunho. Eu tenho aqui meu pastor auxiliar, fica em pé, pastor Túlio. Pastor Túlio, converteu comigo, foi batizado lá comigo, hoje é pastor da igreja, então ele é testemunha aqui de tudo que eu estou falando. Construímos uma escola, e nessa escola nós empregávamos 33 funcionários, professores, etc. Montamos esta rádio, depois mais tarde montei uma FM, era a única FM da cidade. Eu gosto de eletrônica, eu sou técnico em tudo isso aqui, eu fui criado no meio disso aqui, eu monto, desmonto, equalizo, faço impedância, eu gosto disso, sou apaixonado por isso. Então, eu mesmo montei a rádio, mesa de som, eu mesmo subi na torre, cinto de segurança, a visão era em cima da torre, então vamos lá. Tem umas corridas assim para pegar o traquejo e subir na torre, os diáconos lá embaixo segurando as cordas e... Tem fotos lá em cima da torre. A torre da nossa rádio hoje tem 120 metros de altura. A torre dessa largura, uma escada reta. E eu subia lá em cima e montava e parafusava. A visão está lá, então eu estou lá. E montamos a FM. E aquilo trouxe prestígio político. Você tem a única rádio, as únicas duas cidades. Uma cidade que é um centro comercial da região, você se torna um líder. Então, o governador ia visitar lá, ia me visitar. O prefeito precisava de alguma coisa e me ligava. O político ia visitar a cidade, ia me visitar. Os pastores iam atrás de mim. E eu me sentia muito honrado. Só que, com o tempo, aquela correria, campanhas, cruzadas, rádio, comecei o programa de televisão, aquela correria, grava o programa de televisão, e faz o programa diário de rádio, e tem a cruzada lá na cidade tal, e está sendo convidado para uma conferência na Holanda, está sendo convidado para uma conferência nos Estados Unidos, e Deus me deu a graça de pregar em igrejas americanas tradicionais, com a porta que Deus me abriu, e eu tive sabedoria para usar, graças a Deus. E por vários anos eu preguei em igrejas americanas tradicionais. Deus me deu a graça de aprender bem inglês, então pregava sem tradutor. Preguei mais de 40 igrejas americanas tradicionais em inglês. Não, nunca convidam um estrangeiro porque não gostam de tradução, mas Deus me deu essa graça. Então eu estava num nível que muitos invejavam. Esses pastores foram enviados, abriram igrejas através dessas campanhas e cruzadas. Então aquela igreja tornou-se uma igreja mãe. Nós tínhamos, naquele momento, cerca de 150 igrejas filhas. 150 igrejas filhas. 180 pastores filhos na fé, discípulos. Nunca fui de ajuntar pastores de outras denominações. Sempre abençoei, mas não queria. Não, não fique na sua denominação, não quero. Meu projeto é outro. Meu projeto é formar pastores. É gerar. E assim eu estava num nível muito bom, financeiramente bom. E os filhos crescendo, os filhos já com um com 24, outro com 22 anos, dois netinhos. Eu sou casado com a minha primeira namorada, Wanda. Nós namoramos na escola dominical e nos casamos na igreja e somos casados há 34 anos. Então era um momento muito bom, politicamente bom, era ano de eleição, todo mundo atrás de mim, toda eleição me convidavam para ser candidato, a deputado, a prefeito, alguma coisa, eu nunca quis. Eu sou pastor. Esse ano mesmo foram três comissões na minha casa. Você vai ser candidato à região? Não vou, eu já sou eleito há 34 anos. Eu sou eleito pastor. Como pastor eu entro na sala do governador sem marcar audiência, como pastor eu falo com o presidente, já orei com o Sarney, já orei com Itamar, já orei com os senadores dos Estados Unidos, já orei e preguei para governador de Bahamas, já orei e preguei gente em tudo quanto é lugar. Eu não preciso ser eleito, já fui eleito, já tenho meu mandato, sempre soube discernir isto, mas naquele momento... Em 1988, ano de eleição, havia todo um clima de euforia. Estamos crescendo, estamos explodindo. E meu filho falou para mim: pai, você tem uma caravana, bênção livre, não. Vamos comprar um carro novo, um carro zero. Filho, pastor do interior não pode ter carro zero. Pai, deixa disso. Vamos comprar um carro zero. Você tem o salário que dá. Qual o carro do seu sonho? Uma Blazer. Era o carro do lançamento. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu saí de lá com uma Blazer. E eu fiquei muitos dias assim, andando muito timidamente com aquela Blazer, até me soltar. Aí meu filho tinha um bom salário, era assessor do governo do estado de Goiás. Ele comprou um Ômega, que era o carro da época também. O salário dele. Meu filho, você não pode comprar um Ômega, compra um Gol, por favor. Você pensou, o pastor de Blazer levou o filho de Ômega? Não, pai, eu tenho salário, não devo nada a ninguém, não é salário da igreja, eu vou comprar meu Ômega. Comprou o Ômega, pagando prestação. Outro filho comprou uma S10, zero, com o salário dele. Era bom de negócio, ele técnico em computação, numa época ele estava um bom em vender computadores, essa coisa toda, ele comprando, vendendo, negociando. Ele é técnico também em vídeo, até um produtor de vídeo. E eu vou comprar uma S10, comprou. E eu via na porta da minha casa uma S10, uma Blazer, um Ômega. E aí eu falava, meu Deus, o que o povo vai pensar? E a minha esposa falava, tranquilo, bem, foi Deus que deu. Os pastores falavam, pastor, o senhor merece. Irmãos, o pastor merece andar em ruas de ouro, os crentes merecem andar em ruas de ouro, está reservado para nós. Só que convém, é essa a pergunta. É lícito, mas convém. E eu deixei essas coisas acontecer. Isso deu tanta inveja. Tanta inveja. Me lembro um dia, eu vinha de um velório, parei na porta do Banco do Brasil, dei um pit stop lá, era meia-noite, parei para tomar um lanche com um irmão. E um homem ficou me olhando fixamente enquanto eu comia, ele olhava. Falei, será que ele quer puxar assunto? Eu falei, boa noite. Ele disse, você, hein, pastor? Falei, o que foi? Eu andando de moto aqui, seu filho andando de homem. Você andando de blazer. Falei, desculpa, qual é o seu nome? Ele, não interessa qual é o meu nome. Não interessa, você está conversando comigo, você sabe meu nome, eu quero saber o seu. Não interessa, é um absurdo você roubando o povo desse jeito, vivendo no luxo, e nós na miséria. Espera aí, o meu filho comprou um homem depois de você, ele está devendo. Não, não foi não. Então cala a boca. Ele levantou, eu levantei para partir em cima dele. E mexeu com meus filhos, eu sou ovelha de Jesus, mas para os meus filhos eu sou leão. E eu fui para cima daquele homem, aquele irmão me segurou. Não, pastor, deixa. Ele, não, tem que respeitar a gente. Mas a inveja, aquele ambiente, eu fiquei, mas está tudo bem, Deus deu. Mas de repente, eu dentro do meu carro, indo para Goiânia, pregar, o telefone toca, o celular, pastor, volta porque houve um acidente. O que foi que houve? Houve um acidente com seu filho. Quebrou o braço, o que foi? Cuida aí, deixa eu pregar, na volta eu estou presente aí, daqui 2 horas eu estou. Pastor, volta. O secretário só falava assim. Mas volta por quê? Cuida aí para mim, chama os pastores aí. Pastor, volta. É sério, volta. Eu parei o carro, entrado em Goiânia. Entrei debaixo de um viaduto que tem lá. E o secretário não conseguia falar. Então eu orei, Senhor, o que está acontecendo? O que houve? O carro bateu? O que houve? Aí me veio claramente, meus queridos. Me veio claramente a frase mais terrível que eu já recebi de revelação de Deus. Eu não estou brincando. Eu não brincaria com um assunto desse. Me veio claramente a frase. Seu filho mais velho e o mais novo, eles brigaram. E o mais velho matou mais novo. Eu gelei e eu comecei a repreender, espírito mentiroso, sai daqui, espírito de confusão, eu estou falando com meu Deus me responde. traumatizado, comecei a ligar freneticamente, as pessoas atendiam chorando, não conseguiam explicar nada, as pessoas só diziam, vem pastor, vem logo. Chegando em casa, voltei rapidamente, então, é uma hora e meia de viagem, eu fiz em uma hora. Chegando lá, já encontrei meu filho no hospital, já deitado na maca e já vestido com um terno de sepultamento, 22 anos de idade. Um filho lindo, que todas as noites vinha e me abraçava e beijava e dizia, bença para o papai. Não se usa mais isso. Bença, pai. Me beijava e dizia boa noite. Um filho que pedia, pai, eu posso ir na praça? Pai, eu vou na casa do irmão fulano, eu vou na casa de Beltrano. Eu estou lá, viu? Qualquer coisa me liga. Não existe isso mais. O filho mais velho, muito criativo, muito imaginativo, mas muito elétrico, muito enérgico, muito positivo. E os dois tinham discutido lá. As brigas de irmão, quem tem filhos aqui sabe. Quem tem filhos aqui? Quem foi criado com irmãos? Uma briga de irmãos, não tinha briga em casa. Não eram inimigos, não tinha isso. Um interferiu no assunto da namorada, do outro, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não tem nada a ver com a minha vida. E de repente, o irmão mais novo estava sem camisa, limpando o carro, e o outro estava chegando em casa com um apetrecho para fazer um churrasco, com facas, com sei lá o que, bastante coisa assim na mão. Começaram a discutir ali rapidamente. E eu vou te quebrar a cara, não vem, vem, vem, não vem, não vem, não, que eu estou com a faca na mão. E o outro pulou em cima. Quando pulou em cima, aquela faca ficou no meio dos dois. E ela só arranhou o peito do irmão. Ele entrou 3 dedos, só 3 dedos, mas pegou na ponta do coração. Quando o irmão viu que o irmão estava ferido, o irmão pegou e correu, e fez massagem, gritou, e chamou os vizinhos todos, e colocou ele dentro do carro, e correu com ele para o hospital, com a mãe, e aquele desespero, chegou no hospital, não havia médico, e gritou, gritou, não tinha médico, foi para outro hospital, também o médico não estava, a secretária queria fazer uma ficha, pediu um cheque de depósito, e a minha esposa e ele gritando, acorde, é urgente, é ferimento a faca, está sangrando, não, vamos fazer uma ficha, tem um cheque de depósito aí. Aí finalmente conseguiram chegar no 3º hospital. E o irmão gritando e batendo no rosto dele, esfregando os braços dele, irmão, me perdoa, acorda, acorda, acorda. Então entraram no hospital e colocou na maca. A minha esposa segurando a cabeça dele, com o outro filho, o irmão, segurando o braço dele. Ele deu o último suspiro. Eu cheguei dali uma hora. Uma hora e meia, mais ou menos. Entrei naquela sala do hospital. Me ajoelhei ao lado do corpo dele, pedi para todo mundo sair. E orei, Senhor, o Senhor já me fez ver tantos milagres. Eu já orei por tanta gente doente, foi curada. Eu já vi gente saltar, sair andando, eu já vi gente entrevada, sair curado. E eu orei, Senhor, eu quero esse milagre agora, eu quero a ressurreição do meu filho. Eu comecei a orar e entrar no mundo espiritual. E meu filho estava ali naquele quarto. Eu sentia a presença dele. Eu falei, o espírito dele está aqui, então o Senhor vai fazer ele voltar para o corpo agora. Eu orava, eu orava, eu orava e não voltava. Eu impunha as mãos e orava e não voltava. Finalmente, eu senti uma paz de Deus vindo sobre mim e me acalmando. E aí então eu entendi que ele tinha partido. Eu comecei a falar com meu filho. Eu passei a cabeça dele, ele estava quente. E ele estava ali, eu sentia. Eu não estava falando com o morto, eu sentia. Eu falei com ele, filho, você vai subir agora. Você vai só se lembrar do nome de Jesus Cristo. Lembra desse nome. Ainda que esteja tudo escuro, você vai subir, vai subir, vai subir. Você vai ver uma luz. Você vai ver que vai clarear tudo. E você vai clamando o nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai te receber. E você só fala isso. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E vai. E quando eu fui falando assim, de repente ele começou a branquear. A cor sumiu. Ele tornou-se pálido. E a sala se esvaziou. O espírito dele saiu da sala. Aí não tinha mais ninguém. Aí me levantei e saí. Eu fui cuidar da minha esposa. Eu fui cuidar do meu filho. Eu que era um pastor que pregava na cadeia. Agora eu cheguei lá na delegacia, então meu filho lá dando depoimento. Eu que orava com o delegado, eu que orava com o promotor, agora estava lá naquela situação de dentro. Foi preso em flagrante. O delegado querendo me agradar, todo mundo ali, o que que faz, pastor? O que que o senhor faz? Eu faço tudo o que tiver que ser feito, não preocupa. Eu tenho que ser levado para uma cela. Eu entrei naquela cela, fiquei com ele naquela cela. E eu dizia, Senhor, se por algum motivo eu preciso ser punido, ou se por algum motivo o Evangelho precisa que eu seja humilhado assim, então estou aqui para ser humilhado, Senhor. Eu fiquei lá dentro daquela cela com ele. Só saía quando me mandava embora. Eu fiquei lá naquela cela todos os dias, até que eu liberto. E eu cedo saía tarde. Até que se liberte aguardar o julgamento. No julgamento fiquei sentado lá e fui julgado com ele. Eu estava sendo julgado. Eu me julgava, não fui bom pai. Gastei tempo com os outros. Não cuidei da minha família. E toda a minha doutrina sobre família desmoronou. Porque eu pregava, cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar da sua. Cuida da casa de Deus, que Deus vai cuidar da sua. E eu até hoje não sei dizer para vocês onde é que eu errei. Eu não sei se eu errei. Porque eu fiz o meu melhor para Deus. Eu viajava 3 meses em seguida, pregando, com minha esposa cuidando dos filhos. Depois eu tirava uns 2, 3 dias para ficar com ela, saíamos para a beira de algum rio, descansar em alguma fazenda, eu saía fazendo conferências de novo. Minha esposa ficava em casa atendendo fogo, expulsando demônios. Meus filhos apanharam muitas vezes na rua, seu filho do ladrão, seu filho do explorador, seu filho do Dindiones. Quantas vezes aconteceu isso? Meus filhos chegaram em casa com o olho roxo, com as pernas roxas, de apanhar na rua. Cidade pequena não é fácil ser pastor. Não é fácil. Nós não somos anônimos. E eu passei pelo momento duro da minha vida, muito duro. Mas o pior veio depois. Eram quase 180 pastores. Eram mais de 100 igrejas. E aí, pouco a pouco, esses pastores foram chegando. Os bispos auxiliares, que trabalhavam comigo, cuidando de regiões, foram chegando. Olha, irmão, nos dê liberdade para cuidar da nossa igreja. Nos dê independência para nós cuidarmos da nossa obra. Eu tenho o sonho de ter um ministério próprio. Amém, irmão? Vai com Deus. Vai com Deus. A igreja, com quase 2 mil membros, 2 pastores auxiliares que cuidavam da igreja quando eu viajava, fizeram reuniões nas casas sem minha presença, dia anunciaram o show, através de uma carta, nem olho no olho não foi, uma carta. Não podemos mais continuar com o irmão, queremos ter o nosso próprio ministério. Quando eu fui na casa do pastor, com a carta na mão, o que é isso? Já estava alugado o salão, já estava comprado o som, e a igreja já estava dividida. E a notícia correu na cidade, a igreja quebrou, o pastor Luiz quebrou. Aí os professores da escola, nessas alturas eu tinha deixado uma comissão cuidar da escola, 6 irmãos cuidam da escola. Esses irmãos, esses 6, chegam e me entregam uma carta de demissão. Não damos conta, não conseguimos. E me apresentaram uma dívida trabalhista de 180 mil reais. E aí os professores entravam na justiça. E chegava o oficial de justiça, tem aqui esse acerto para fazer, pagar em 24 horas. Então penhora o prédio da igreja. Chegava no outro dia, o oficial de justiça, está aqui uma comissão aqui de funcionários que querem um acerto em 24 horas, ou então penhora. Penhora o prédio da escola. Todos os dias chegava outra comissão lá, de advogados, olha, tem que fazer o acerto aqui em 24 horas. Penhora o terreno da rádio. Penhora o sítio da igreja. Vende minha blazer. Vende o ômega. Vende S10. Foi uma sensação. A divisão da igreja aconteceu com mais de um ano, acho que 2 anos depois da morte do meu filho. Na morte do meu filho, eu fui abalado. Mas eu falei para o povo, ali no dia do sepultamento. No dia do sepultamento estava lá o caixão lá na frente. E tinha mais de 2 mil jovens na igreja, estudantes da cidade, o governador veio e sentou ao meu lado, senador, deputados, vieram todos. Eu disse com a voz embargada, eu prego desde os 16 anos de idade, todos vocês aqui foram batizados por mim, todos esses pastores aqui foram batizados e discipulados por mim, e eu quero dar uma notícia para vocês, e quero dar uma notícia para o diabo, eu não vou parar de pregar. Se vocês pensam que eu estou envergonhado porque meu filho está aqui nesse caixão, nestas circunstâncias, pois eu quero dizer que ele é crente, ele está no céu, e eu gero filhos, é para Deus. E eu preguei ali naquela cerimônia fúnebre, isto foi na sexta-feira, e preguei no domingo seguinte, e preguei na quarta-feira seguinte, e na segunda-feira estava no rádio, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e não parei nem um dia de pregar. Mas quando a igreja dividiu, meses depois, aí me veio um baque terrível. Porque aí eu pensei, meu Deus, agora são centenas de filhos. Agora não foi um filho, foram centenas. E eu sei o resultado da divisão no meio da igreja. O resultado é morte. Eu sei o resultado da divisão na vida de um pastor quando ele edifica uma obra sobre divisão. É morte do ministério dele. Ele está trazendo fogo para dentro da sua camisa. Eu fui atrás daqueles irmãos. Eles anunciaram a inauguração. No dia da inauguração eu cheguei lá e entrei, sem ser convidado. Eu quero falar, me dá o microfone. Era a inauguração da nova igreja. E eu falei, vocês são minhas ovelhas. Eu batizei vocês. Vocês, obreiros aqui, são meus obreiros. E vocês estão em rebeldia. Vocês estão fugindo do Pai. Vocês estão fugindo de mim numa hora que eu preciso de vocês. Eu preciso de amigos. Eu passei a mão dos filhos de vocês quando eles estavam feridos. Vocês não passaram a mão dos meus filhos. Eu aconselhei os filhos de vocês quando estavam nas drogas. Vocês não aconselharam meus filhos. Vocês estão me julgando agora como um mau pai, como um mau pastor. E eu não julguei vocês quando os filhos de vocês estavam na zona, quando os filhos de vocês estavam nas drogas, quando vocês eram alcoólatras, quando vocês, irmãs, eram endemoniadas, eu acolhi vocês. E eu agora estou precisando ser acolhido, vocês me viram as costas. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, estão liberados, vão em paz. Só que eu tenho que dar um aviso para vocês. Esta obra não é sadia, porque não é assim que se planta uma igreja. Vocês são testemunhas que eu nunca peguei o breve dos outros, eu nunca aceitei igrejas prontas que vieram de denominações ou igrejas de divisões, nunca aceitei isso. Vocês são testemunhas? Não é assim que nasce uma igreja. E desci do púlpito e fui embora arrasado. Ficaram comigo 200 pessoas apenas. E eles foram, fizeram uma campanha forte, casa em casa. Vamos, vamos, vamos, porque faliu. O prédio da igreja está penhorado, o prédio da rádio está penhorado, o prédio da escola está penhorado. E quem fica lá vai ter que meter a mão no bolso, vai ter que gastar. E vamos, vamos. E os empresários todos saíram da igreja. As pessoas de posse todas saíram da igreja. Mas eles não ficaram. Eu fiquei com 200. A igreja tinha cerca de quase 2 mil pessoas de frequência. Temos vários cultos, não tinha 800 no culto, tinha 1.000 no outro, tinha 500 no outro. Mas aquele bolo de gente não os acompanhou. Eles ficaram com uma igreja de cerca de 100. E centenas de pessoas nunca mais apareceram, nem aqui nem lá. Se perderam pelo mundo afora. Se escandalizaram, se feriram. E é por isso que eu sofria. Eu entrei em depressão. Fiquei trancado agora no meu quarto. Desliguei o telefone da tomada. Desliguei o celular. E fiquei 3 meses dentro do quarto. Eu saía, entrava na igreja, pela porta lateral, depois tinha começado o louvor, pregava e saía. 3 meses. E eu fui emagrecendo, todas as minhas roupas não serviam mais, a calça caía, me deu uma apendicite, eu quase morri, eu desmaiei, fui levado desmaiado para o hospital e fui operado às pressas. E o médico disse, se ele não opera, dentro de 2 horas eu estava morto. Depressão, tristeza. E a minha esposa brigou comigo, bem, mas você não ficou assim quando seu filho morreu? Por que você ficou assim quando a igreja dividiu? Você ama mais a igreja? Eu falei, porque meu filho está no céu. Mas esse tipo de situação leva a gente para o inferno. E eu estou sofrendo. Meus queridos, o livro de Isaías, capítulo 50, diz, verso 4, marquem na sua Bíblia, porque esse não é um testemunho extraordinário. Esse não é um testemunho de coisas lá da lua ou que acontece uma vez num século. Estas coisas estão acontecendo todos os dias na vida dos servos de Deus. Desde o tempo do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Isaías 50, verso 3, verso 4. Deus me deu esta passagem naquele dia, se eu lia. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Senhor, o Senhor me deu uma boa palavra. Eu sempre falei ao cansado. Agora eu quero aprender. Desperta o meu ouvido. Eu tenho que aprender disso tudo. O que o Senhor está querendo me ensinar? Verso 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. E não me retirei para trás. Senhor, eu não vou me retirar. Pastor, entrega a igreja. Você está estressado. Não, não vou entregar a igreja. O povo vai me ver levantar. Porque a mensagem tem poder ao ver a vitória depois da prova. Eu vou mostrar. lembrar que o que eu prego é verdade. Deus levanta o caído. Pastor, muda para outra cidade. Um pastor disse, eu arrumo os contatos nos Estados Unidos. Muda para os Estados Unidos. Não. Eu vou me levantar. O povo tem que ver uma carta escrita. O apóstolo Paulo diz, eu sou uma carta escrita. A minha carta de recomendação é a minha vida. Eu vou deixar o povo ver que Deus vai fazer uma obra na minha vida. Isaías 50, verso 5. Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem a face, aos que me arrancam os cabelos. Eu me senti assim. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Eu entrei no hospital uma vez para fazer uma visita. Um homem atrás de mim, quando eu passei, ele disse, que autoridade que você tem? Um filho matou o outro. Me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, por isso eu não me confundo. Por isso eu pus o meu rosto como uma pedra e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como vestes se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos vestis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes, isto vos vem da minha mão e em tormento jazereis. Meus queridos, hoje aqui nós temos pastores, pastoras. Deus sabe da sua luta, Deus sabe do seu desafio. E eu quero te dizer que o nosso Deus é Deus consolador. É Deus confortador. Valorize a sua esposa. Cuide da sua esposa. Porque quando todos fugirem, ela é quem vai estar ao seu lado. Quantas notícias aí de pastores trocando de mulher, a minha esposa não me acompanha. Quantas esposas abandonando os maridos, está um número muito grande de esposas de pastores abandonando seus maridos. Ah, meu marido não pode me dar o conforto que eu mereço, meu marido, o trabalho dele é muito pesado. Quantos casais aqui, esposas, agora de meu modo, esposas de pastores os abandonaram. A minha esposa, eu deitava na cama e dizia, vem, me abraça. E fica abraçada comigo. E ela me abraçava e eu chorava no seu peito. E um dia ela fez uma coisa maravilhosa. Eu 3 meses em casa, perdendo peso, 100 anos, sem alegria. Eu pregava por decisão. Como eu disse, eu chegava no púlpito sem emoção nenhuma. Não sentia vontade de chorar, não sentia vontade de cantar, não sentia vontade de sorrir. Eu abria a Bíblia, pregava e saía. Minha esposa me disse, bem, tira a roupa. Tirou minha roupa. E tirou a roupa dela também. Vamos lá para o quintal. Nós temos um quintal fechado. E tem um chuveiro lá que nós fizemos para os netinhos, um chuveirão. E ela disse, vamos tomar um banho aqui ao ar livre. Vamos jogar fora o luto. Chega de luto. Vamos lavar nossas lágrimas. E ela me banhava. E ela me banhava. Levanta as mãos, bem. O Senhor está conosco. Levanta as mãos. Joga fora o luto. Joga fora a dor. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Quem está aqui conosco, está conosco. E o dinheiro que foi, foi. O Senhor está nos mantendo com pão de cada dia. O carro foi, não tem problema. Vamos em frente, vamos em frente. Ela levantava as minhas mãos. E me enfiava debaixo daquele chuveiro. E nós começamos ali a tomar banho nos... E Então nós começamos a dançar os dois nus no quintal e cantar glória a Deus, dançar os dois. E nós intitulamos ali a nossa dança da vitória. E a minha esposa sabia muito bem, que era ator, muito mais do que eu. A minha esposa perdeu a mãe quando tinha 5 anos de idade, ficaram 4 irmãos. Depois perdeu uma irmã, depois perdeu outra. Ficou ela e um irmãozinho dela com 12 anos e o irmão com 10. E o irmão estava no alpendre da casa, caiu morto com uma bala perdida no Rio de Janeiro. A minha esposa sabia o que era dor. E agora o filho. O filho. E agora nós tínhamos que cuidar do filho que ficou. Ficou traumatizado, ficou desmontado. Separou da esposa, ficou arrasado, parou de trabalhar, ficou deprimido, ficou doente. E agora nós tínhamos que cuidar dele, superar a nossa dor e cuidar dele, até que ele se levantasse. Quantas vezes agarrei do filho na janela do apartamento. Nós temos um apartamento em Goiânia, que é a nossa base de trabalho, a igreja mãe, a Pires do Rio e interior. Ficamos metade da semana lá, metade da semana em Goiânia, por causa das viagens e campanhas. E ele ficou naquele apartamento em Goiânia. Quantas vezes eu tive que agarrá-lo, ele, eu vou pular na janela e dar um gravata no pescoço dele, rolar no chão e quebramos os móveis, quebramos a mesa, rolando no chão. Ele, eu vou morrer, vou me suicidar. E tivemos que lutar até acalmar 2, 3 horas ali. Outro dia eu estava com os músculos todos doloridos. Lutei para salvar meu filho. Fiquei quase 1 ano por conta dele. Até que foi julgado, foi liberto, declarado inocente. Mas ficaram os traumas, ficaram as dores. Se algum de vocês encontrar meu filho amanhã, me faça uma bênção. Ore por ele, mas não toque nesse assunto. Porque ele ainda não superou. Não puxe esse assunto. Não diga seu pai contou, seu pai falou, eu ouvi, por favor. Eu quero orar com vocês, meus queridos. Porque os pastores, as pastoras, os irmãos, estão lutando contra os demônios, não sabem, não se percebem da seriedade. Não se percebem de como é sério expulsar o demônio. Jesus disse, ele vai, mas fica procurando um jeito de voltar. Quantas vezes o diabo me disse através da boca do texto, vou te matar. Não conseguiu, matou meu filho. Achou uma brecha. Eu não sei porquê. Eu não tenho a resposta para você. Eu só sei que a tempestade vem. O vale da sombra da morte vem. E eu te digo, não tem jeito de fugir dele. Salmo 23, completo. Tem pasto verdejante, tem água tranquila, mas também tem vale da sombra da morte. Só que depois do vale da sombra da morte, tem uma mesa posta, tem a casa do Pai, e nós vamos morar lá para sempre. Eu quero te convidar, aceite o ministério do jeito que ele é. Não crie ilusões. Aceite as multidões que Deus mandar. Aceite a casa boa que Deus mandar. Mas aceite também a cruz que o mundo te der. O tiro, a facada, a morte. Pedro aceitou, João aceitou, Tiago aceitou. André aceitou. Não tem como servir a Jesus só em pastos verdejantes. O Salmo 23 é completo. O ciclo é completo. Vamos colocar de pé. Prepare a sua vida para ganhar grandes multidões. Prepare a sua vida para ganhar almas. Mas prepare a sua vida também para ganhar cruz. Prepare a sua vida também para ganhar lágrimas. Nós lidamos com problemas o dia inteiro, não é verdade? Nós, os pastores, lidamos com muitas lutas. Depois que eu ouvi o testemunho do pastor Luiz, a minha vida passou por uma mudança muito radical. Minha vida mudou muito. A minha forma de encarar os problemas mudou muito. A minha preocupação com títulos, com honra meramente humana, a preocupação mudou muito. Mudou muito o meu relacionamento com os pastores auxiliares. Mudou para melhor. Eu preferi ter amigos. Eu preferi ter pessoas que eu sei que não estão comigo só por dinheiro. Eu preferi andar com pessoas que realmente eu sei que eu posso me abrir com elas. Eu deixei de procurar beleza nas pessoas. Eu aprendi. O pastor Ulisses me abençoou muito. É muito difícil para ele dar esse testemunho. É difícil para ele. Ele vai orar por nós aqui. Talvez você esteja com um problema. Depois que eu analisei assim a vida do pastor Ulisses, a situação, fiquei pensando, meu Deus, ele é um ser humano, ele é um homem. Muitas vezes chega alguém lá no meu gabinete, começa a contar os problemas disso. Eu fico assim pensando, meu Deus, não me deixe ser assim. Ah, pastor, eu estou saindo da igreja, por quê? Ah, o irmão protestante não me cumprimentou. Ah, eu estou triste com o senhor, pastor, por quê? Ah, eu ganhei neném, o senhor não foi lá me visitar. Pensando assim nos problemas dos outros, sabe? Ah, pastor Fernando, comecei a olhar os problemas dos outros, falei assim, meu Deus, as pessoas não sabem o que é problema. Senhor é meu pastor, eu não me esqueço desse sermão que ele pregou lá na igreja. Eu pedi a ele para repetir esse sermão aqui, que é essa análise do Salmo 23. Tem vale de sombra, tem vale de morte. Pedi a ele para pregar às 18 horas no domingo, lá na igreja. É muito difícil para ele, é melhor pregar sem esposa presente. Eu até orei para ela, não vi, você trouxe uma intercessora. Eu pedi a ele para compartilhar no sábado com os jovens da igreja. Para poder mostrar como que, muitas vezes, o que a sua esposa me disse, pastor. Me emocionou quando ela disse assim, poxa, o meu filho tinha um sonho de ter na FDL. Era o sonho dele, sair, porque filho de pastor não pode ter nada. Então antes dele morrer, ele teve a FDL. Ele passou.